Apache o Alfa Victor. 5216, chame Recife 2545, Altena 3365. Confirmo. Obrigado, até a próxima. 6313, chame Recife 251, Altena 3325. É 3133, vai chamar Recife 1251, alternando 13325, obrigado, boa noite. Nossa, tesoura, você toma um desvio? Ah, professor, ligeiramente aqui à esquerda, já estamos voando na polidora. É o crescente, a livre aproximação, chama estabilizado no polidor, agora no 970. Chama a estabilidade. 3178 também, agora mais um. zero point 8. Departures, good evening, this is Europa 084. This is Europa 084. Departures, flight level 370, Europa 084. 8-6-2-2-4, boa noite. Motor Salvador, 8-6-2-2-4, boa noite. Mantenho 190 após 2000 pés, direto já, manchando 6-2-2-4.